Skunk. Skunk, tomara correndo selvagem. Salvador, o Papa Romeu Mike Juliette Quebec. Mike Juliette Quebec, mil pés, regra de voo visual. Tem contato militar bilateral com Tango Oscar Yankee. Afirmativo, contato bilateral com a aeronave da Copa Vista. Afirma, tem a separação visual, Mike Juliette Quebec, via corredor forte, informe ingressando no corredor Interlagos, o Mike Juliette Quebec. Acusará ingressando no corredor Interlagos, o Mike Juliette Quebec. Então, 3191, suba restrito, submantenha o nível 320. 320, tá, 3191. Controle, o Papa Tango, você gostaria? Confirme? O Papa Tango, você gostaria? Prossiga. É, seria possível manter o corredor até? Temos de coordenar junto à Torre Salvador o cruzamento da pista no zero via corredor Axé Aguarda. Então, por que se eu puder coordenar, se agradece para manter aqui a linha do litoral. Entendido, Aguarda. A mesma solicitação que eu estou no Leste Quebec também, foi autorizado. Certo, iremos coordenar junto à Torre Salvador. Ver a situação da redecolagem, iremos coordenar, Aguarda. Grato, controle. Estabilizado, 9250. O 9250, 3 milhas de marcador externo, complete o procedimento LS, X-ray pista na 0, chame torre, na frequência 118, decimal 62. Oi, também, obrigado. Tango Oscar Yankee. E mensagem também para o Mike Juliette Quebec. Não for autorizado, não autorizado o cruzamento via corredor Axé. Vocês têm condições de voar direto Ceasa? Topora. Direto Ceasa? Afirma, pro ideal seria a 275. Afirmativo, aprovado 275. Afirma, tem esse arquivo visual, caso não tenha condições, informa o controle. Gol 9250, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, 9250. O serviço radar encerrado, passando a posição Conde. Mantém nível 170, chama agora controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, ligando Conde agora, nível 1, 170, 174. Chama aqui, Aracaju. Mike Juliette Quebec. O Mike Juliette Quebec não se escuta, senhor. Não foi autorizado o cruzamento via corredor Axé? O senhor tem ciência de corredores visuais? Tem condições de voar Ceasa ou não solicitam uma proa? Tem condições de voar via corredor, já. Então, ciente, o Mike Juliette Quebec, autorizado o corredor Interlagos de forma ingressando. Recusará ingressando Interlagos o Juliette Quebec. 6200, 6200. Xenai 6200, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 1.003 em forma estabilizada. Não, o procedimento LS X-ray. 2.003 acusará estabilizado. Xenai 3191, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 1.23, decimal 8. Afirma, 1.25, decimal 1, alterna 1.23, decimal 8. Beck na escuta da torre. Mike Gillette, Lec. Tango Oscar Yankee, na escuta da torre. Gillette, Quebec. O Mike Gillette, Quebec, na escuta, já na Rota Interlagos, tchau. Chat, chame Torre Salvador na frequência 118 decimal meia dúzia. Ok, 118 meia dúzia, Mike Gillette, Quebec. Temos. Tango Oscar Yankee, chame agora Torre Salvador na frequência 118 decimal meia dúzia. Transfere 118 meia dúzia. Chat Quebec, o ajuste 103, confirme se já visual com o aeródromo de Salvador. Afirmativo, senhor, visual. Está presente, autorizado direto o apoio ao aeródromo e para realizar o cruzamento ponto médio da pista 1028, Mike Gillette, Quebec. Ok, plano do aeródromo para ponto médio para cruzamento. Mandando 1000 pés. Abatango, Tango e Oscar aí aqui na escuta da torre. Afirmativo. Diga o tráfego à frente, o Augusta, e reporte para o cruzamento do eixo da 1028, ponto médio da pista 10. Ciente, o Papatego Tango Oscariante, seguindo o tráfego à frente. Papatango Whisky Kilo Zulu, controle Salvador. A Graça Carine, Salvador. Está com 0612 a bordo, 0162 observado. Chat, entendido, estacionado, transponder 0160, afastado mais de 20 mil em Salvador, Whisky Kilo Zulu. Mantenha-se em regra de voo visual a 1.500 pés. O senhor tem frequência livre para coordenação com o tráfego em Veracruz. Veracruz, reporte passando através do médico. Eu acho que o 0160 é o Vitor Lívia Juliette, que está na nossa retaguarda. Nós agora estamos aqui a 19 milhas. Já passamos Veracruz, ingressando no corredor Veracruz. Chat, transponder 0162. Confere, então, 0162. Chat, o X-Ray Alpha November, a escuta do controle autorizado do corredor Veracruz após Interlagos, informe passando através de Paris. É o Esquilo Zulu. O Papatelo Esquilo Zulu. Paciente, estou seguindo pelos corredores com meia dúzia a bordo. Chad, Papatango, Whisky, Kilo, Zulu. Informe passando através de Paris. Informaremos, Kilo, Zulu. Axel Alfa November, ciente. Agora o contato radar, o Axel November. Bom, contato radar com o senhor, 21 milhas, afastado 20 milhas agora no corredor forte. Mantenha a regra de voo visual na escuta do controle. Informe ingressando no corredor Interlagos, X-Ray Alpha November. Chete, aguarda a coordenação junto à torre e a autorização. A princípio, o senhor está autorizado no corredor forte após Interlagos, cumprindo o perfil dos corredores. Lima Juliette X-Ray, mantenha-se em regras de voo visual a 500 pés, acionado transponder 5507. Assim, mantenha-se a separação visual com o tráfego à frente. O Lima Juliette X-Ray, informe ingressando o corredor Interlagos, mantenha o corredor forte na escuta do controle. Você era 8506, acionado transponder 5414. Você era 8506, contato radar 62 milhas, nordeste do Salvador, mantém o 080 na escuta do controle do Salvador. 6200 ILS. 6200, completo final, chame agora a torre, na frequência 118, decimal meia dúzia. 8 meia dúzia, boa. Mike Gillette, Quebec 198, uma boa. Vem pro Esquilo Zulu, tem uma formaçãozinha ali nas imediações de Nema e Simões Filho. Esquilo Zulu autorizado, direto do CEASA, mantendo sem regras de voo visual, caso não tenha condições de forma controle, é 1.500 pés. Estaremos, senhor, estaremos sim. Nessa prova teremos transporte. Na sua escuta, o esquerdo. controle, é o Papa Romeo Max Juliet Quebec, retornando. Papa Romeo Max Juliet Quebec, na escuta do controle Salvador, a 1.000 pés em regras de voo visual, informe passando através do farol da barra, informe o estimado de ingresso na terminal Ilhéus, o Max Juliet Quebec, e pouso. Para pouso, senhor, aos 1.534, para ingresso na terminal, mais 22 minutos da presente. É o 57, é nos 457, o estimado da terminal. Afirmativo. Prossiga, Lima Juliette aqui. Lima Juliette aqui. Boa, e após produzir abandonando o comodoro, se você quiser. Foi sobre o modulado, poderia confirmar a mensagem? Mas já que você deixaria o corredor forte, está apoiando, depois abandonar para se produzir. Gente, o Lima Juliet X-Ray não autorizado, mantém o corredor forte após o corredor Interlagos na proa da SEASA, e quando transferido com a torre, o senhor irá, a torre irá instruí-la o cruzamento do aeródromo. Então, mantém forte o Interlagos, vou lá para a torre, graças. Botar 8506, voe a posição bomba para interceptar a chegada bomba. Papatango Victor India Juliette, controle, prossiga. Papatango, Victorino de Juliette, mantenha-se em regras de voo visual a 1.500 pés, autorizado o corredor Veracruz após Interlagos. Informe passando através de Paris. Controle, Papatango, Tango, Oscariante. Tango Oski Yankee, controle Salvador, mantenha 1.000 pés, regra de voo visual, ajuste a altimetria em Salvador na 013, informe passando o farol, através do farol da barra. Quando possível, informe o estimado de pouso e ingresso na terminal Ilhéus. Tango Oski Yankee. Sente agora. Salvo 1.21.9. X-Ray Alfa Novembro, autorizado pela Torre Salvador, mantém o litoral, chama agora a torre na frequência 1.8.612 e coordena o cruzamento da Europa. Sentiu, autorizado manter o axé, chama 1.8.612, muito obrigado. Afim. Lima Juliet X-Ray, autorizado pela Torre Salvador, mantém o corredor forte e após o corredor axé. Chame a torre agora na frequência 1.8.612 para o cruzamento da Europa. 1.8.612, com a torre grátis, aí. Controle, o Papa Tango Tango Oscariante. Tango Oscariante, prossiga. Estimado pouso no 539, estimado a terminal em mais 21 minutos. 21.59 no 459, copiado, estimado. Deixa eu falar, galera. Lima Juliette X-Ray, bom dia. Papa Romeo Lima Juliette X-Ray, seguindo o Augusta à frente, mantém a linha do litoral, reporte para o cruzamento final 28. Posso começar no final 28, Lima Juliette X-Ray, grato. 345 para a coordenação com os tráficos locais. Caso necessite informação alerta, irá chamar o controle. Quando na terminal Ilhéus, irá chamar o mesmo na frequência 1.20.1, Marcos Juliette Quebec. Ok, frequência lida agora. E após ingresso terminal, chamou 1.20.1, comando a tuba, o Marcos Juliette Quebec. X-Ray Alfa November. O IFZU, chame agora a Torre Salvador na frequência 1.18.612. 8.6, grato. Tá. Controle, o Papa Tango Tango Oscariante passou o farol. Um visual do tráfego da companhia. De frequência livre 1.2.3.4.5. O controle desconhece de tráfego no setor para informá-lo. E quando na terminal, Ilhéus irá chamar o mesmo na frequência 1.20.1. Na terminal Salvador, caso necessite de informação alerta, irá chamar o controle nessa frequência. Quem é que o Tango Oscariante? Salvador, o X-Ray Alfa Novembro para cruzamento do sinal 28. Papa Romeu, X-Ray Alfa Novembro autorizado. Cruzamento final 28. Reporte setor sul da torre. Vai reportar também o sul da torre, o X-Ray Alfa Novembro. Papa Tango, Whisky, Kilo Zulu, autorizado pouso, pistão no 7, vento 200 graus, 03 nós. Baixo aí, travou, livre na 17, Kilo Zulu. Para informação, tem pássaros aí na finalzinha da 17, né? Gente, Whisky, Kilo Zulu. Final de 3 milhas e meia. O Papa Romeu, X-Ray Alfa Novembro, mantém o setor sul aguardando para o cruzamento final 35. Afetivo, vou aguardar para o cruzamento final 35, é que o senhor falou mesmo. Alfa Novembro, sem interferência com a final 35, mantenha o setor e aguarde. Positivo, está em 360, que é o Alfa Novembro. E a voa posição pelo? Afirmo, força 08506, informo quando meu ponto é o descida. Lima, Juliette, X-Ray, copia a torre. Primitivo, copiou, mantendo a separação do tráfego, cruza 28. Papa Romeu, X-Ray Alfa Novembro, autorizado o cruzamento final 35, controla do farol de Tapuã, aguardando transferência. Positivo, cruzado com o farol de Tapuã, aguardando transferência, o que você falou, velho? Papa Romeu, Lima, Juliette, X-Ray, seguindo o Augusto à frente, autorizado o cruzamento final 35, controle do farol de Tapuã, aguardando transferência. Ok, sai do tráfego à frente, o X-Ray com o Lima, já se foi. Papa Tango, Whisky, Kilo Zulu, no solo 43, confirme o pátio? Ciência, autorizado, backtrack, reporte livrando. Thiago. Olimpo 07, autorizado decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 059. Meu X-Ray Alfa Novembro, está no controle, 199.8. 198, obrigado, bom dia. Lima Juliette, X-Ray, está no controle, 199.8. 198, regrato. Alô, X-Ray Alfa Novembro, mantém a senhora de voo visual, 500 pés, altimetro no 0, no 3, autorizado com o Rochê, informe através de fora da barra. Quando possível, estimado de pouso e estimado de ingresso na terminal Ilhéus. Positivo, através de pouso aos 1805 e através de Ilhéus, só um minutinho, vou te dar através de Ilhéus. Contrário, Lima Juliette, X-Ray. Lima Juliette X-Ray, mantenha-se em regra de voo visual a 1.000 pés, corredor Axé, via corredor Axé. Informe através de fora da barra, o Lima Juliette X-Ray. Quando possível, o estimado de pouso e o estimado de ingresso na terminal de aula. Ok, vai reportar. Motor X-Ray Alfa Novembro, a terminal de aula aos 1.520 e o pouso 1.554, X-Ray Alfa Novembro. Terminal de aula 1.520. E termine e estimado de pouso, 1.5... 5.4. 1.5, 5.4, 7. O X-ray Alfa November na escuta do controle, informa através de fora da barra. Formará, ó, se eu for November. Controle o número 76. Vitorino e Juliette chame torre, na frequência 118, decimal 612. Controle o número 76. Lima Juliette X-ray, controle. É o mesmo chamado tráfego franca, que é o Salvador. É o mesmo chamado? Sim, mas ele está aqui, bem próximo, uma milha essa separação. Chat, 1554-520. Sim, controle do Nipos, 07. Controle de Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07, contato radar na decolagem, submanteu 055, um direto à área Netuno. 055, área Netuno, 07. Tango Vitor Índio Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 04 nós. Pouso autorizado no 7, Vitor Índio no 556, autorizado, decolar pistão no 0190 graus, 04 nós. Sim, decolagem, vou no 556. Controle para o Romeu Lima, Juliette 6. X-ray, controle. Ele varia da presente para a da posição caixa presa. Autorizado, Lima, Juliette X-ray. Atenta ao tráfego à sua frente, posição agora de 12 horas, 2 milhas no tráfego. Também procede para a comanda turma. Aceita visual contrato. De o Lima Juliette X-Ray, você tem contrato bilateral com o Mike Juliette Quebec e o Tango Oscar Yankee? Posso tentar a ponte aqui, senhor. Por gentileza, caso consiga, para informá-los que em mais 10 minutos aproximadamente, mais 10 minutos haverá decolagem de Maraú, para os tráfegos ficarem atentos no setor de Maraú. Ok, vou passar uma ponte na sua frequência. Sui Alfa November, controle de squad de tráfego informal no setor, Veracruz, proximidade, você tem frequência livre 12345 para coordenação local. Quando na terminal Ilhéus, chame Ilhéus na frequência 120 decimal 1, mantendo sem regra de voo visual. Mas Juliette X-Ray, manter a regra de voo visual, frequência livre 12345, controle de squad de tráfego no setor, Veracruz e proximidades, quando na terminal Ilhéus, chama o mesmo na frequência 120.1. 12345, quando próximo Ilhéus, 120.1 na frequência, Salvador, bom dia, Gol 556. Gol 556, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível 360, via saída São Bom. 360, salvo. Corrijo, Olympus 07. Confirma estimado de retorno a Salvador, tempo de voo. Está estimando 4 horas de voo. Pede mais 4 horas da presença, 1850, copiado pelo controle. Batido. O Olympus 07, chame nos canais previstos. No controle Olympus 07, fala que não foi passando o Vocon, vai ficar na escuta do controle. Chat, Olympus 07, na escuta do controle. Unos 25 mil, excelente. O professor 8506 disse que mantém a 4, corrijo, 3 mil pés, o centímetro no 0 no 3. 3 Confirme quem chamou? Cliente, bom dia. Era o seu metrô no 0 no 3. Tango Oskiak na escuta do controle. O senhor está no 045, segundo a informação radar. Ingressou espaço aéreo Charlie, controle Salvador. Confirme intenções, manter o 045. O Tango Oskiank atenta às classes das áreas a fim de evitar maiores complicações, pois o seu passo próximo está subindo a 045, o pessoal desce por 50, então atenta às terminais. Tango Oskiank irá manter o 045 a destino? Através de Ilhéus, ciente. Mantenha o 045 na escuta e iremos recoordenar junto ao controle de Ilhéus. Foro 962, a sinalização via chegada o MED 1 no desse, mantenha o 060, ajuste o altímetro no 016. Nível 060, ajuste Salvador no 016, Foro 962. 07, irá prosseguir para a área Netuno? É, vai seguir o ponto para fora do plano. Tipo, o ponto fora da área Netuno, logo a área Netuno e o ponto para dentro. Olímpio 07, manter 055. Certo. Uno 556, chama agora o centro Recife na frequência 125.1, alterno 23.8. 251.8, certo. O 08506, desse mantenha 2 mil pés do seu altímetro no 0, no 3, vetor radar para na LSC, X-ray pistola 0, curva esquerda na proa 225. O limite é radial 280, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 225, limite 280, o chofer 850, deixando para 2.0. Controle Olímpio 07. Olímpio 07, controle. Só para ficar mais fácil, a gente vai ficar entre as radiais 060 e 125, de 85 a 125 milhas. Gente, entendido que irá subir ao nível 060 e irá ficar entre 85 a 25 milhas, confere? Olha aqui, vai ficar entre as radiais 060 e radial 125, de 85 a 125 milhas. Entre as radiais 60 e 125, entre 85 a 125 milhas. Na escuta do controle, o Olimpo 07. Zero, vai ser busca. Salvador, 034-36, informação com o meu, passo 80, questão no 5-0. 034-36, sanificação, via chegada, bom médio 1, décima até 070, ajuste altímetro no 093. Esse é o 070, ajuste altímetro no 093. Negativo, tá 3378, número 2 na aproximação, o tráfego precede agora, está 150, está com 150 nós de ground speed, meia dúzia de milhas para a posição do 1, é um Eco Charlie 25, reduza para 220 nós, tá 3378, desse mantenha 3 mil pés. 4 milhas para levar a terminal Salvador. Mantém 045, regra de voo visual. Chama agora o controle Ilhéus na frequência 20 decimal 1. Estabilizado, Força Aérea 8506. Esquerda 145, forma estabilizado, Força Aérea 8506. Olimpo 07, controle? Francisco, Olimpo 07 está afastado 58 milhas oeste do VR de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 126.85 ou termo 25.45. Recife 26.85 ou termo 25.45. Para de sala. Estabilizado nacional do localizador por 0850. Gente, por 0506, chame a torre na frequência 198.62. Torre 198.62, por 0850. Então, 3378, autorizado desse operador 2000 PES, QNH 1903 e LS, que liga pista 90, autorizado, informe o ponto estabilizado em redução para 1809. Médico 3378, redução 809, tráfego anteriormente mencionado, agora na posição de 1 hora, 8 milhas e meia, um Eco Charlie 25, 130 de Ground Speed. Salvador, Oceania 356. Oceania 356, acionando a identificação, dessa via, chegada para nível de voo 050, via chegada por média 1. Via, por nós, vamos dentro de Ground, 356. Salvador, bom dia, gol no 790, boa tarde. 1790, contato radar de colagem, suba via, saída Puka para nível de voo 370. Via Puka 370, com 790, pode coordenar o nível 390? Tu até 370, aguarde coordenação para o 390. Acerto. Controle, Papá Romeu, até o meu golfe. Até o meu golfe, preciso. Decolou, né, demais. Tá, assim os pés para o Oís, que o sobrevoo vai ser Samaritã, a próxima Pirajá, na sua escuta. Gente, confirma o tempo total de voo. De 1h30 aproximadamente. Copiado na escuta permanente do controle. Escuta permanente. Voo 962, autorizado descida para 2000 pés, que negar 1-0 no 3, e ele é da pista 1-0, informe estabilizado. 2000 no 0 no 3, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, voo no 962. Então 3436, desça via para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3. Desce via para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3, então 3436. Guarde, então 3378, confirme estabilizado. Afirmativo. Tente, chame a torre na frequência 118.62. Chama a torre, obrigado. Lima Uniforme, Tango, prossiga. O pouso da mesma será autorizado. Tá, o Fossário 8506. Fossário 8506, solo ao 05, livre, corte ao parque A. Tá 3378 na escuta? Afirma, já ia chamar 3378. Então, 3378, avistado, QNH 10 no 3, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, 079. Livre pouso no 0, 3378. 462, informo tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas e meia. Rumo sudoeste, o Robson 44, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Positivo, 962, graças. Tá 3745 autorizado alinhar e manter o pistão no zero. Também mantendo a via 3745. Tenha nível 350. 350, bom, 790. Ativa e chame agora Recife na frequência 1.2085, alterno 25.45. 2.685, 2.545. 2.685, 2.545. Tá 3378 no solo 07, libere a direita e chame solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. 436, informo, opção 44, mantendo 500 pés, próximo da posição 2, não interfere na sua aproximação. Sim, 3436. 3436, inicie redução para 1809, vai seguir o tráfego 12 horas 9 milhas, Boeing 738 com 190 de canal de speed. Sim, 3436. Estabilizado no curso localizador 1962. Sente, com 1962, chame a torre na frequência 1118, decimal 62. 186, graças. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde, Bono 962, final. 3 milhas para o marcador, baixar a travada. Bono 962, QNH 0 no 3, continua a aproximação, aguardando pista livre. 962, aguardando pista livre. Lima Uniforme Tango está a 20 milhas oeste do ZR Salvador. Prossiga via corredores, reporte Paripe, mantendo 1.510. Ajuste 1.0, 1.3. Ok, repórter Paripe, mantendo 1.500. Está com a informação do meu, 1.3, Lima de Porta. 1.745. 3745, contato radar na decolagem, suba via, saída São João para nível 340. Via 340, pode valida. 962. Nada. Oi. Oxalã 6356, desça via para 2000 pés, que negar 1.0, 1.3. 3, 3, 3 para 2000, ou Rebrecht, né? Quadro voador, não, Rebrecht, né? Até a chegada, chamei 6356. Mas é. Qual 3436, confirme estabilizado? Afirmativo, serviço estabilizado, 3436. Tente na torre na frequência 118, decimal 612. Confirmando 118? 118, decimal 6, meia dúzia. 18, meia dúzia, então 3, 4, 3, né? Canal 6356, autorizado ILS, XRI da pistão 1-0, informe quando estabilizado. Informe que próximo à duna tem o Robson 44, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Autorizado XRI da 10, com 33, do Robson 43. Mais 62, no solo, usando 2, libere a direita via Foxtrot, agilizando e chama o solo, 1-2, 1-9. Libera a direita, Fox 219, solo, agora 962, obrigado. Voador, muito... Boa tarde, está 3436, final, pistão 0. 3436, autorizado pouso, pistão 0, ventou no 70 graus, 079, QNH no 013. Pouso autorizado, pistão 0, tá 3436. Gente, reporte ansiado. Obrigado, reporte na linha de passagem. Está 3895, autorizado alinhar e manter pistola zero. No solo 1-4, libera direito e chama o solo 1-2-0-9. Direito 2-9. Torre frequência 1-1-8-6-12. Torre 118-6-12. Muito obrigado, tem uma excelente tarde. Realmente. Obrigado. Torre Mamatanga Lima de Fonseca. Tango Lima, uniforme, tango autorizado final 1-7, continua a aproximação. Ok, é autorizado final 1-7, nível de avançado. Poderia confirmar o vento? 1-6-0 graus, 079. Tango, obrigado. 3895, autorizado decolar, pistona 0, vento 1-6-0 graus, 079. 3895. Tango Lima e Uniforme Tango, tem uma aeronave próximo à duna agora, a praticamente uma milha de duna, tem condições de se encaixar como número 1 sem redução? Afirmativo, vou adiantar na medida do possível aqui. Estou na 6356, chegando na torre frequência 118 decimal 6. 26. Na 17. Gente, ele veio com o Armistango, tá? Vai interceptar, vai tentar um 360 pela esquerda e reportará reinterceptando a 17. Lima de passagem. Está 3895, decolado 1-6, chame o controle, 1-9-8. 0-9-8, boa tarde. 3895, contato com a radar de colagem, suba via saída São Bruno para nível 340. Ok, alguma possibilidade de voar direto Toledo ou Mátio? Após 2 mil pés, estou autorizado voar Lisa. Após 2 mil Lisa, obrigado. Chegou um Bravo Eco 9 Tango, se afastando à esquerda, na interfere. Certo, livre pouso 90, metrô de comércio. Mike Vitor Alfa, confirma o local de sobrevoo? Região de Duna, é o... próximo cidade de baixo, Mike Vitor Alfa. Controle ciente, fica atento ao tráfego de Robson 44, mantendo 500 pés, aparentemente 500 pés, próximo a Duna também. Tá, quando o visual começa, se for o Vitor Alfa Delta, vai manter a coordenação bilateral, Mike Vitor Alfa. É o Hotel Romeo Golf. Gente, Hotel Romeo Golf também, coordenação bilateral, Mike Vitor Alfa. Hotel Romeo Golf, reporte quando o visual com o tráfego do Mike Vitor Alfa, prosseguindo para a mesma região de sobrevoo, mantendo 500 pés. Vai, tem total visual, tá sentindo na Hotel Romeo Golf. 3745, chame Recife na frequência 125.1, alterno 23.8. 1251, 1238, 1235. Patango Lima, uniforme Tango avistado, autorizado pouso, pistão 7, vento no 60 graus, meia dúzia de live. Livre pouso no 7, está embaixo travado, Lima de Fonseca. No 4463, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha mantém 4463. Mike Vitor Alfa, confirma o tempo total de sobrevoo. Notificado 2 horas e 30, já visual com a terra no Golf, Mike Vitor Alfa. Sim. Controle 4463, autorizado de colar pistola 0, vento 170 graus, 05 nós. Livre decolagem 1 0, azul 4463. Controle ciente, reporte quando visual com local de pouso. Reporta a visual com o maior zero agora. Mas já se posta. Tango Lima Uniforme Tango, no solo 20, confirme o pátio? Ah, era, tá. Ciente, libera direito ao estacionar frequência livre, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Azul 4463, decolado os 21, chame agora controle 199.8. 1998, azul. 4463, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4463, mil pés na Coral 1 no Bravo. A Rádio 4463, contato radar na decolagem, subavia Coral 1 no Bravo, para nível 180. Via Coral 1 no Bravo, 180, Rádio 463. Gente. Salvador, azul 4463. Prossiga. Atrapalharia muitas aproximações se a gente voasse Coral da presente? Autorizado, Coral, azul 4463. Coral na proa, muito obrigado. Subindo 180. Já visual com a Rima. Gente, chame a torre na frequência 118.62. Já matou, já pegou mais outro. Papa Romeu, até o Romeu Golf, QNH no 013, reporte final em Rimar. Reporte na final em Rimar, Golf. Contrário de Salvador, uma boa tarde. Tá, 3804-2170 para 150 com a Romeu. Dan 3804, essa é a identificação dessa via, chega do Blumed 1 para nível de voo 050. Via Blumed 1 para o 050, só 3804. Autorizado a gente voar ITAP, liberado velocidade? Então 3804, está autorizado voar na proa de ITAP, livre velocidade, é o número 1 no percurso. São 3895, chame Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 125.1238, boa tarde. Boa tarde. Se o 463 tiver condições, está autorizado voar direto e o COV. Sim, sim, vamos lá, muito obrigado. E o COV na proa, 4463. Controlado. Eu vou dar ação controlado agora.